A seguir, Quatro Estações. Ciranda, a música brasileira de concerto, suas obras e sua história em registros selecionados. Ciranda, aos sábados, 10 horas da manhã. Neste dia, 13 de dezembro. Música de câmara, o repertório instrumental para pequenos grupos. Sempre aos sábados, às 15 horas. Sete horas, 58 minutos. Rádio Cultura FM, 103,3. Emissora da Fundação Padre Anchieta. www.culturafm.com.br. Quatro Estações. A história da música ocidental em épocas e estilos. O período barroco. Francesco de Miniani, compositor italiano que viveu de 1687 a 1762. Concerto Grosso, número 3 em Mi bemol, opus 3. Movimentos Adagio e Staccato, Allegro, Adagio e Allegro. Academy of Ancient Music, sob direção de Christopher Hagewood. Thank you. Ouvimos de Francesco de Miniani o Concerto Grosso, número 3 em Mi bemol maior, opus 3. Os movimentos foram Adagio e Staccato, Allegro Adagio e Allegro. Christopher Hagelbutt dirigiu The Academy of Ancient Music. A história da música ocidental em épocas e estilos. Quatro estações pela Cultura FM. O classicismo. Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco que viveu de 1756 a 1791. Quarteto em Ré menor, Indische Kürschel 173. Movimentos: Allegro ma molto moderato, Andantino grazioso, Minueto e Allegro. Interpretação de Sequoia String Quartet. Thank you. Thank you. Thank you. Ouvimos de Mozart o quarteto em ré menor, catálogo Köchel 173, andamentos allegro ma molto moderato, andantino grazioso, minueto e allegro. A interpretação foi de Sequoia String Quartet. Cultura FM, quatro estações. O romantismo. Richard Strauss, compositor alemão que viveu de 1864 a 1949. Serenata para a orquestra de cordas. Movimentos prelúdio, andante expressivo, scherzo e marcha. Orquestra Nacional do Centro de Artes do Canadá, sob regência de Eduardo Mata. Thank you. Ouvimos de Richard Strauss a serenata para a orquestra de cordas. Os andamentos foram prelúdio, andante expressivo, scherzo e marcha. Eduardo Mata regeu a Orquestra Nacional do Centro de Artes do Canadá. Quatro estações pela Cultura FM. O século XX, o romantismo tardio. Sergei Prokofiev, compositor russo que viveu de 1891 a 1953. Concerto para piano número 1 em Ré bemol maior, opus 10. Movimentos Allegro brioso, Andante assai e Allegro scherzando. Solista Andrei Gravilov. Sir Simon Rattle rege a Orquestra Sinfônica de Londres. Ouvimos de Sergei Prokofiev o concerto para piano número 1 em Ré bemol maior, opus 10. Os andamentos foram Allegro brioso, Andante assai e Allegro scherzando. Solista Andrei Gravilov. Sir Simon Rattle regeu a Sinfônica de Londres. Quatro estações. A história da música ocidental em épocas e estilos. Apresentação Alfredo Alves. Realização Cultura FM de São Paulo. Ouvimos de Johann Sebastian Bach, Siciliana da Sonata para Flauta e Cravo, Jean-Pierre Rampal e Robert Veyron Lacroix. A seguir, o prazer da música. Metropolitan Opera, transmissões da temporada 2008-2009. Neste domingo, às 15h. Richard Wagner, Tristão e Isolda. Ópera apresentada no dia 6 de dezembro de 2008 pelo Metropolitan Opera House de Nova York. Katharina Dalayman, Gary Lehmann, Michel de Young, Gert Groschowski e Quang Shul-yung. Coreorquestra do Metropolitan Opera, sob a regência de Daniel Barenboim. Tristão e Isolda. Domingo, às 15h, pela Cultura FM. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. Laudate Dominum, música sacra pela Cultura FM. Programa com Amaral Vieira. Laudate Dominum, aos domingos, 9 da manhã, no 103,3. 8:59. A frequência dos clássicos.